não troca. Malandragem vem das ruas, não das notas. Já nasci com ginga no sapato, na moral. Disciplina na missão é essencial. E o que nós tem é pouco, mas não troca. Malandragem vem das ruas, não das notas. Já nasci com ginga no sapato, na moral. Disciplina na missão é essencial. Meus soldados não tem arma, solta o banco cortante. Põe tabureca no alto, no meio dos pipas gigantes. Sonha descalço com Hermex, silver tape nos furos. Litros de tubaína debaixo a luz de mercúrio. Não vim pá, ter dó. Toma aí de canela cinza, nossas damas em L'Oreal. Pra nós é as mais lindas, vai melhorar? Tá. Esperame não muda, nós é promessa de campanha. Leitor de autoajuda, minha infância foi pouco melhor. Poucos igual Alex Kidd na memória dos games. Pogobol, pouco vítio, aí nem era assim tão fã. Que rua mesmo, quando quase perdi os dedos nas rolemãs. Fã mesmo eu era de quebrar telha em cima dos picos. E atrás de balão, no tempão com as motoca cabri. Colar nos picos com uma pá de capanga. Mal encarado na mochila, umas latas som. Play pra Mad Lion. O que nós tem é pouco, mas não troca. Malandragem vem das ruas, não das notas. Já nasci com ginga no sapato, na moral. Disciplina na missão é essencial. E o que nós tem é pouco, mas não troca. Malandragem vem das ruas, não das notas. Já nasci com ginga no sapato, na moral. Disciplina na missão é essencial. O que nós tem é quatro pernas pra fazer os gols e na rua. Faça chuva ou faça sol, o rachão continua. Toca disco e um duplo deck no porão mocosado. Os vinil empilhado, o microfone empoeirado. Um rasante na rua de baixo, foi na mão. Quase ficou sem dedo e não é força de expressão. Ficou pra trás e respungado e não tinha disposição. Se perdeu na escuridão, na caverna do dragão. Com as palavras funkeadas, eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na quebrada onde eu nasci. Nego até passava mal, de skate na transversal. Hoje a brasa incendeia com poesia no sarau. Superman de Discman, jovem escritor paulista. Há mais de 10 desse convés, navio que voa nas pistas, no asfalto, no tatume. Rap como de costume, cada frase cabreira rende um litro de churume. O que nós tem é pouco, mas não troca. Malandragem vem das ruas, não das notas. Já nasci com ginga no sapato, na moral. Disciplina na missão é essencial. Nós tem é pouco, mas não troca. Malandragem vem das ruas, não das notas. Já nasci com ginga no sapato, na moral. Disciplina na missão é essencial.